Baba, secondo la pistola 6 con cui vagirete, iscritto nel testo di Dorashe, azione 0135, controllo 119 decimal 35. Autorizzato numero 3, circolando numero 7, con primeira curva direita no corredor axé, inscrito no canção parada barra, liberação do controle, adiciona 5537, controle 119, decimal 35. Chanel 6227, galeão autorizado, nível de voo 380, decola do pista no zero com primeira curva direita, subida da El, Leda e Irumi, intercepta pelo November 857, sai conforme a rota do plano. Aciona 5544, controle 119, decimal 35. Aprovado 380, decola 10, direita da El, Leda e Irumi, uniforme November 857, 5544, 1935. Seguinte, autorizado o aqui, Romeu Delta, ao ponto zero do motor. Vem aqui, Romeu Delta. Autorizado, alinhar, decolar aula 7. Vento 130 graus, 08, nós. Yankee, Romeu Delta. Autorizado, alinhar, decolar. Sim, autorizado, senhor. Se não puder, vai me aproximando para o eixo da 10, eu queria fazer um sobrevoo pela lei biscuit. Na proximidade da cabeceira 10. Ok, Yankee Romeu Delta, no momento, mantenha a proa e reponte sobre o litoral, vai aguardar para retorno o tráfego da Azul agora em Duna, chamando o pouso em 3 minutos. Então fica aguardando aí o pouso do Azul, senhor. Decolou aos 18, mantém me escuta, Yankee Romeu Delta. Mantenha a sua escuta, estou mantendo aqui para o farol de Itapuã, então, senhor. Consciente, Yankee Romeu Delta. Hotel Bravo Hotel, Romeu confere para São Paulo, Congonhas, prepara a seguida da El, Leda Motiva, aguarda um instante, cópia. Azul 4462, boa tarde, Fabrizado LF 1800 pé. Azul 4462, boa tarde, ajuste na 0, 17, voo autorizado, pista na 0, vento 120 graus, 10 nós. Afirmo, ia pagar agora o helicóptero, Robson 44. Mantém 500 pés à sua direita, 3 milhas, está agora interceptando o litoral. Ok, obrigado. Zalé e Mateus, 7, hotel de Letra. Informação de tráfego é um Robson 44. Abandona agora a vesical do final do Itapuã, prosseguindo para sobrevoo sobre a Lebesqui na paralela, reporte visual. Reporte na visual, por Hotel Juliette Serra, 140, com 10. É. 462, solo aos 22, libere direito, postulante 211. Libera a direita, chama o solo 219, confirma. 211, boa tarde. 211, boa tarde. você é fora do foco. Aos 2-2. Está autorizado para o outro lado de Itapuã. Na vertical transfere controle em 1935, que é a volta, está de direção. Farol Itapuã, em Farol, 1935. E aqui é o Léo Delta, cruze a sinal da pistola zero, mantendo a presente proa, afastando aí aproximadamente 2 milhas, aguarde de retorno, tráfego da passarela, interceptando a nova lateral para pouso. Mantém proa para não atrapalhar, senhor. Consegue o setor na Farol. Afirmo. Boa tarde, ajuste 190, 16. Pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 190 nós. Passarei 2263. Livre pouso, pista 90, 2263. Formação de tráfego, Robson 44, helicóptero, à esquerda, aproximação. Mantém sobrevoo no setor noroeste, sem interferência com a sua aproximação, passarelo. Gente, passarelo. Torre, então autoriza a transferência para controle e a proa agora aqui para Paripe e regressar. Vou até Paripe e volto via litoral. Então, Ian, que é o meu delta? Afirma sim, senhor. Autorizado, Ian, que é o meu delta para Paripe, da presente, aguardando transferência. Aguardando transferência, pro lado Paripe. Romeo Delta, transfere controle 1935, até volta. 1935, obrigado, senhor. Oi, Manu. Paulo, você poderia confirmar novamente a fonte do 4462? 10, força 10. 10, obrigado. Copia. Autorizado, São Paulo, Congonhas, limite voo 430, decola da pista no Sético, primeira curva à direita, na subida da El, Leda, Motiva. E Motiva intercepta pêndulo 10 até Tubave, após o pêndulo 16 e conforme a rota do plano de voo. Aciona 5535, controle 119, decimal 35. Quebra o botão, cruzamento correto, se possível, bem? Permanece a mesma autorização e a subida da Eule da Mocha com curva pela direita, porém agora pista 1-0. Hotel Bravo Hotel, ajuste o metrô 1-0 no meio, chame a torre 1-8 do sinal 95 para realizar o táxi até a pista 1-0. Por favor. Eu vou estar em 1-8, decimal 95, confirmo se está bem com a torre, até o Bravo Hotel. Comandou a Costa Rio 2263 de Bruno Francisco. 3263, Alfa e Kilo, Paz 3, 1 Romeu. Alfa e Kilo, Paz 3, 1 Romeu, 2263. Tráfego, boa tarde, 3155, informação Romeu, autorização Guarulhos, nível 340. 3155, informação Romeu, confere, Guarulhos, temos aprovado, 320. Copia, vai na coordenação 34. 320, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, decola da pista 1-0 com curva direita na subida Tael, Leda, Mótima. Intercepta Pêsulo 1-0 até Tango Bravo S, Taubaté, após conforme a rota do plano. Aciona 5571, controle 119, decimal 35. Guarulhos aprovado, nível 320, decola 10, curva direita, Dael, Leda, Mótiva, Pêsulo 10, Taubaté. 5571, transponder e controle 1935, da 3155. Correto, são 3155, chão pronto, puxa estacionamento, portão 5. Solo Salvador, destino 6100, 5 da Romeu, posição 06, copia. Romeu 100, São Paulo, guarda o estante cópia, prepara da Eule da Mótima. Da Eule da Mótima, somente por informação, está negativo o RNAV na saída e rota, né, 6100. Estante 6100, aguarda o estante. Gol 1966, Campina Grande, prepara a subida Cuca, transição Zipá, aguarda o instante, cópia número 2. Sapatão Juliette Tango Zulu, aguarda cópia número 3, para Serra Índia, Romeu Índia. Só confirma o nível de gol? 060, quando você vai entrar, aguarda a camaragem, a decolagem então será da 1-0 com curva pela direita, perfil da árvore inicialmente, Juliette Tanzulu. Afirmativo, funcionamento a critério de Juliette Tanzulu, 3 minutos da cota. Obrigado. Alô, Xanair 6227, ponte 2, pushback. Xanair 6227, livre puxa, meu táxi. Chamará. Xanair 6100, solo. Possível, solo, Xanair 6100. Por que você tem direito com a rota que o senhor tem? Upper Zulu 1-0, com base, Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu. Show Mod, X-Way, Oscar Mike, Oscar Delta, Upper Zulu 3-0, em Tite. Xanair 6100. Controle 119, decimal 35. Hexa, pronto, estacionamento. Solo aos 3-3, chame 2-1. 2-1, alô. Meia 3-1-4, boa tarde, Alfa, reportando do Juliette. Alfa, reportará do Juliette, 6-3-1-4. Então, Bravo, tem autorizado. Cruzamento no 7, Quebec Mike Lima, chame na Lima. Tá pronto, conta? Salvador City, Serra Índia, Romeu Índia, nível 0, 6200, via rota do plano de voo, pista no 0, primeira direita, arbor, até 15 milhas após DCT. Transponder 5507, controle 1935. Chame na Lima, tá Zulu. Direito via índio, controle espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 6, bom voo. 0 no 6, 1835, obrigado. 95. Saúde, papatão, Júlio, que temos o na Lima para ingresso, papationa. Ah? Tá bom, está na final, é baixo travado. Gente, é posto externo, ajuste no 0 no 6, gol, 1 no 6, 2 anos. Passarei. Inicial táxi, hotel 03. Confere agora o distante, autonomia, por gentileza, até o Bravo Hotel. Gente, até o Bravo Hotel, chame no ponto externo do papá. Autorizado, conseguiu o táxi, parte principal e índio, ponto de espera, piso no 0, torre 1 no 8, puxa um 966 da Gol 01. Poxa, Nero, 6327, portão 7, puxa acionamento. 6327, livre puxa no 07, chama táxi. Para pro táxi, 6327. Hotel Bravo Hotel autorizado, cruzamento na 7, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chame, 2-1, na décima 1. Nero 627, 6227, pronto. Puxa, Nero 627, autorizado, LR, manter, pista 1-0. Ali, mantém. Continue para Tucana 10, Canage 1016, Air Portugal 021 Alpha Heavy. 1620, são os 40, chama 219. 219. Ocean Air 6227, decolagem autorizada, pistola 0, vento na centena, 8 nós. Autorizado, 627. 620, Alpha, Alpha Juliette, previsto 04. Alpha Juliette, 7. Portugal 021 Alpha, clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 08 knots. Clear land runway 10, Portugal 021 Alpha. Ocean Air 62, 27, decola os 42, controle 0935, bom voo. 0935, obrigado. Estamos no tráfego 330, Portugal final na 0, após autorizado de AMT. Fechamento com 7, estou confirmando 4-4, já estou feito a ver. Marca com 0-2, o ajuste no 0 no meio. No presente, controle corrigindo torrinho no 8-9, fica para estouramento táxi de colagem. Táxi, ajuste 1-0 no meio. 13 horas, Salvador. Sol pro vento, gentileza, 6387. Termo, 3 horas, Salvador, 107 a bordo, 6387. 107, Janeiro, 6387, livre taxi, parte principal índia, ponto de espera, tô agindo no 8, desse nome, 95, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, parte principal, 3295, ponto de espera, 6387. Solo copiou o gol no 620? No 620, prossiga. Salve, seu Juliette. Gente, plantão previsto 04, aguarda. Gente, aguardando então. Solo, são 3155, puxa bem, acionamento, posição 05. 3155, aguarda de peixe, puxa. Aguardado. Hotel Bravo Hotel, autorizado, prosseguiu, tá? Parte principal em Índia, ponto de espera, tô agindo no 8995, ajuste no 0 no meio. Alpha, on the ground at 4-4, located by right, taxiway Golf, contact ground 121-10. Right, Golf, 121-10, Portugal 021 Alpha, bom trabalho, bom dia. Já estamos no vento 140 graus, 190 nós, decolagem autorizada, piscina 0, estamos no Salmo, bom dia, pessoal da Zero to One Alpha, with you on Golf. Chutegão Zero to One Alpha, Sete Alpha, report before Juliet. Alpha, before call you, before Juliet, after call Zero to One Alpha. Bom, no 620, após 0, nosso pessoal em frente, ingresso Juliet, portão 04. Gente, vai pro 04 após a passagem do PlayStation, no 620. 55 na ação, após o general da Gol parquear o lago no 04, fazendo equipe de solo, chama para um táxi no 05. Após o gol no 04, parquear, está autorizado, 3155. Estamos no decolo das 4h30, confirme o POB. 07. 7 a bordo, transfere controles da 135, tem a volta. 135, até daqui a pouco, não. Meia decolagem autorizada, pista na 0, vento 150 graus, 08 nós. Chanel 6327, após o 37 da Golha, MAT. Ali mantém, após o gol, 6327. Julian. to an Alpha, clear to taxi by Juliet, gate 1-1, purpose of traffic control, make pushback on gate 0-5. Copy the traffic, gate by Juliet, gate 1-1, and Portugal 0-1 off. Decola 249, 1935, voo. 1935, 966, voa. Pátio 1895, 9096, 3155, boa tarde. Chanel 1100, pronto, cópia. Aos 5-1, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde, hoje é 6327. Está 3155, ponto de espera 90. Pronto. 3155, boa, mantenha o ponto de espera. Mantém. Hotel, decolagem autorizada, pista na 0, vento na 62 a 0, 10 nós, hotel, Bravo Hotel. Aproximação no 7. Gente, mantenha por outro farol de Itapuã vai aguardar uma chamada aí de 4 a 5 minutos para sobrevoo na Lebesgue, ok? Tráfico da TAM chamando Duna em mais um minuto. Hotel Bravo Hotel decolado aos 54, acione 5535 no transponder. Ok, aciona o 5535. Ou chama 1935 agora, Hotel Bravo Hotel. Sim, bom voo, tá? Próximo. Autorizado, alinhar e manter pistola 7. Alinhar e manter, não, 7, 3155, autorizado, alinhar e decolar pistola 0, vento 120 graus, 08 nós, está 3155. Alinhar e decola 0, está 3155. Leão 00, São Paulo, Congonhas autorizado, nível de voo agora 280, decola da pista no zero com primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. Após Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, voa direto D&D, após direto Pubave, direto posição Groofy, Golf, Romeu, Uniforme, Fox Fox, após Cosmo, Bravo, Hotel Zulu, Chomod e Titi. Eco November Tango Índia Tango. Aciona 5560, controle 119, decimal 35. O Chanel 6100. Ok, vamos lá. Autorizado São Paulo Congonhas, 280, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva, após o Bave, Papá Uniforme Bravo e Alfa Victor, Motiva, Tende, Cruz, Cosmo, Bravo Hotel Zulu, X-Way, Oscar Mike, Oscar Delta, e Entity. Apenas confirmando, após Motiva, a primeira posição é Tende, após Tende, Pubave e após Groofy. E Motiva, Tende, Pubave, Groofy. Oceana M1 no 00. O REC 6100 está pronto para o estacionamento. Quando pronto, chamará o Senai 6100. 055, decolando 57, 0935, por favor. 0935, bom. Tony, na local 3, chamado próximo. Gente, não vem mais que isso, aguarde. Aguarde, espera aí. Oi, boa tarde, eu sou 3192, final. Sou 0. Sou 3192, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 0, vento 120 graus, 08 horas. Tá? 3192. Informação de tráfego, Robson 44, à sua direita, sobre o litoral, sem interferência com seu pouso. Gente, tá 3192, tive pouso. Vamos lá. Romeu Delta presente e autorizado sobre o voo na Lebesgue, uma minha escuta permanente, atento à banda de pássaros no eixo de aproximação. Thank you, Romeu Delta. Janeiro 6100. Prossiga 6100. Senhora, solicito nível 380 para São Paulo, Congonhas. Faz alteração do 28 para 38. Vamos coordenar com o centro agora no instante. Tá. Que atenta a possibilidade de ter turbulência do 320 da Campo Zona 90, quando pronto, um lançante autorizado, vento 130 graus, 089, não vem bem as coisas. Ciência 93, atentar a ter turbulência, vai indicar de colar então. Solo 1900, libere eco, chame 211, boa tarde. Torre Salvador, eco Delta Fox. Eco Delta Fox, Rua do Céu, reporte vertical 1500 metros. Autorização com quem? Tá, 3192211, boa tarde. Confirma a saída. Para confins, árvore, transição elétrica. Não entendi, tem uma voz de fundo aí, não dá pra copiar a mensagem. Subida árvore, Alfa Romeo, Bravo, Alfa Romeo, após posição elétrica. Árvore elétrica, obrigado. Um helicóptero, Robson 44, vertical da Le Biscuit, da Paralela. Fala de novo, é Delta Fox. Delta Fox. Quem é que o meu Delta mantém a presente posição sem interferência com este de aproximação da 97? Tráfego passando agora a posição Serrada. Gente, quem é que o meu Delta? Segue voar RNAV, porque o centro recebeu a informação que da companhia que o senhor já estaria em condições de voar RNAV, está confiando? Decolada 01, curva à esquerda, sube o litoral, reporte livrando final da 28. Curva à esquerda, reporta livrando 28, novembro da 3. 61100, positivo RNAV, confere? Ah, não, é 6100, negativo RNAV. Gente, negativo RNAV, estamos coordenando 380. Ok, obrigado. Salvo Salvador, 3192. Fox na final da 97 contra a embaixada checada. Salive, o pouso é Delta Fox, pista 97, vento 150 graus, 08 nós. O tráfego anteriormente informado, agora no través uísque do pátio 5. Por decolagem, captura 97, é Delta Fox, antes do tráfego, graças. Livro Wilson 028, Oscar Luiz. Reporte buraquinho em novembro, Oscar Luiz. Reporte buraquinho, Oscar Luiz. Procedimento de IRS. 360, árvore elétrica, curva direita, preservo 21, 5031, 1935. Correto, no 097, uma pronta de funcionamento no 09. Ah, é verdade. Acima de 6100, livre curso 62, informo que já fizemos a coordenação com o centro e o mesmo.

Gente, ao passear a frequência livre. Ok, ao passear a frequência livre, obrigado. Por sinal, tráfego da TAM agora passando externo. E a Kilo Delta reporte para táxi até o TAC 5. Ok, é Kilo Delta. Agora, informação do controle aqui, estou com um helicóptero em aproximação para a cabeceira, que é o Rampazer 65 da ADEI, está estimando em mais 3 minutos. Então, a minha autoridade está lá na cabeceira 35, fazendo treinamento do solo na área gramada. Afirmo. Então, táxi a baixa altura até 35, reporte iniciando o treinamento. Baixa altura para 35, grato. Torre Carlos da Serra, na destino traseiro de Itapuã, desvão para o aeronave nacional em instrumento. Torre Carlos da Serra. Ciente, reporte e veja o carro de Itapuã. Volta na veja o carro de Itapuã, senhor. Eu vou estacionar a ligação, agora autorizado 380, pode seguir no 380-6100. Ok, obrigado, segue no 380-6100. Tráfego avistado, formação helicóptero à direita, mantém 500 pés, cruzará o eixo da final, a retaguarda do seu tráfego. Pista 10 livre, pouso autorizado, 140 graus, 08 nós. Pouso livre. Pouso livre, está 3835. Esse carro está com a Juliette Sierra. Juliette Sierra, tráfego 320 da TAM, tá visual? Visual, tá. Sim, a retaguarda do tráfego autorizado, cruzamento da final, reporte base para o pairado 97, até o Juliette Sierra. A retaguarda do TAM, cruza 10, informará a base da final da 17, confirmação travada. E aqui no Rio Delta, tá mantendo aqui pairado na 35, tá, meio solo. Sim, aqui no Rio Delta, ciente. Fala, boa, voo 0097, direcionamento, posição 9. Voo 0097, livre por chama, tá? Dado, reporta, táxi. Solo Salvador, Alfa, uniforme Alfa, parqueado, muito obrigado. Alfa, uniforme Alfa, conferido, boa tarde. Pouso autorizado na 7, vento 140 graus, 08 nós, hotel Juliette Sierra. Boa. 3835, solo ao 09, libere Foxtrot, chame 211, boa tarde. Confirma a frequência para o TAM 3835, 219? 219. 219, obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, o TAM 3835. 3835, Alfa Juliette, porta 10. Alfa Juliette, 10. Adição 3835, reportando a Juliette. Vai reportar o 3835. CNM 1100, autorizado LR, decolagem estão no zero, vento, 1-3-0-0-0-8-9. Autorizado LR, decolagem na pista no zero, CNM 1100. Hotel Juliette, considere solo às 10, libere direita, estacionar frequência livre, boa tarde. Agora na ótica, eu tenho que estacionar, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Saner 6314, informação Romeu, autorização Peter Lima. 6314, boa tarde, informação da Aresterra, nenhuma mudança significativa. Aguarda a cópia para Petrolina, número 2. Prepara a subida Momo, transição Nenim. Momo Nenim, 6251-6314. Como está a função do Juliette, o nosso último 09? A gente vai aguardando para o Juliette, 3835. Meu Romeu, Golfo, pronto, copy. Autorizado, Serra, Lima, Serra, no colombo da 17, com curva pela direita, corrigindo curva pela esquerda, na subida.